Muito boa tarde a todos os ouvintes. Aqui está o Agostinho com mais uma emissão Passatempo Musical. Hoje, segunda-feira, 24 de maio de 2021. Como alguns já sabem, emissão que vai das 14 até às 16 horas. Sempre com o tema principal, muita música, música de todos os tipos, mas sempre em português. Lá fora está a chover. Hoje é feriado para alguns, porque agora é assim, tem de se trabalhar na mesma para ser pago, senão o dia de feriado é para o Estado, para pagar os reformados. Vamos então já com um tema que vai bem com a chuva que está a chover lá fora. Do meu país, um som sem dúvida que ninguém pode enganar, esta guitarrada com este som metálico, só Fados de Coimbra, não é verdade? E então a seguir vamos ficar com o José Amaro. pessoas tão loucas, destravadas. Esta noite ninguém me vai parar. No canto a morena solta a magia no ar. Do outro lado a loira sempre a piscar. Ai, ela é linda demais e a morena também. Já estou perdido, não dá para mais ninguém. Ai, hoje quero, ai, hoje quero. Hoje quero uma mulher para dançar. São 14 horas e 9 minutos. Para quem ligou a rádio há pouco, estou na presença do Agostinho, aqui através das ondas da rádio Arco-Íris 96.2. Em Orleans, é evidente. Lá fora até já troveja. É com este fim de semana prolongado por causa do feriado, o mês de maio, com alguns feriados, muitos até aproveitaram para ir passear ao nosso país, até Portugal, uma vez que agora já está aberto. Vamos ficar com um tema que se chama Terras de Portugal. Sardinha como lá não é igual. Rapazes e raparigas, vamos lá. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá dançar o vira. Vamos comer a sardinha como lá não é igual. Unhas e Trás-os Montes, Porto Minho e Foz Coa. No norte do nosso país só se encontra lá malta boa. Goiás, São Jorge, Flores e Corvo, São Miguel, Pico, Santa Maria. Vai ao terceiro e graciosa, nos Açores reina a alegria. Rapazes e raparigas, vamos lá. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá dançar o vira. Vamos comer a sardinha como lá não é igual. Rapazes e raparigas, vamos lá. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá dançar o vira. Vamos comer a sardinha como lá não é igual. Algarve fica no sul, Lisboa, Alentejo, Albufeira. Onde o mar é mais azul, não se esqueça da linda Madeira. Mas eu nasci no centro, na praia de Mira tão linda. Coimbra, Aveiro e Figueira, onde toda a gente é bem-vinda. É isto que o meu povo gosta. Rapazes e raparigas, vamos lá. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá dançar o vira. Vamos comer a sardinha como lá não é igual. Rapazes e raparigas, vamos lá. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá dançar o vira. Vamos comer a sardinha como lá não é igual. Unhas e Trás-os Montes, Porto Minho e Foz Coa. No norte do nosso país só se encontra lá malta boa. Goiás, São Jorge, Flores e Corvo, São Miguel, Pico, Santa Maria. Vai ao terceiro e graciosa, nos Açores reina a alegria. Vamos lá, se estou lá para cima. É para a esquerda e para a direita.

mil histórias do teu corpo. Amarro o cais contra o meu porto. Eu sou um farol de fim de tarde, ardo num fogo de metade. Nós já morremos mil vezes, balançamos sede, nunca mudamos de pele. Nós temos mais de mil anos, somos os certos enganos, nunca bebemos o mal. Juntos fizemos a estrada, provamos do nada, caímos de pé. Vivemos nas luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Vivemos das luzes da rua, no raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. E então, Pedro Abrunhosa. Ora, hoje já estamos no dia 24 de maio, como o tempo passa tão rápido. Ainda há pouco tempo estive aqui numa emissão que estávamos a falar no 13 de maio, já lá vão duas semanas praticamente. Vamos ficar, e depois e no próximo fim de semana, como todos sabem, cá em França é a festa das mães. Em Portugal foi no dia 2 de maio. Vamos lá ficar com uma canção que, e desta vez, Jorge Ferreira, Doce Mãe. Mais fino é orvalho matutino que um filho sente a sorrir. Quando a mãe o filho beija, parece mesmo que seja bênção do céu a cair. Mãe é o nome mais querido, é um ser estremecido, cheio de amor noite e dia. Quanto mais o filho aperta, muito mais amor lhe cria. Por isso não me dê mãe, até Deus dizia agora. Nome santo, nome doce, a Virgem se mãe não fosse, não era Nossa Senhora.

mais que vem. Oh Joaninha, dança comigo, não sejas má. Oh Joaninha, dança comigo este nosso cha-cha-cha. Oh Joaninha, dança comigo, que não sejas má. Oh Joaninha, dança comigo este nosso cha-cha-cha. A Joaninha, por Vozes do Tâmega. Espero que estejam todos bem dispostos aqui à escuta da Rádio Arco-Íris. E para aqueles que estão a trabalhar, pois que é evidente, muita coragem. Ora, ora, ora. Aqui vai, aqui vai. E aqui vai uma canção para os que estão a trabalhar, um motorista profissional. Na estrada e a minha casa é o caminhão. Quando vejo uma loira ou uma morena, não hesito, não. Quando paro já cansado, estico a minha cama para repousar. Logo depois alguém bate, a linda morena também quer entrar. Morena da estrada, toda enfeitada, de saia curtinha. Entrou no caminhão com a calcinha na mão e tocou na buzina. Eu sou um camionista, louco por mulher, de rabinho ao léu. Ficou toda molhada, foi do calor do meu caminhão. Agarrado ao volante, gosto do que faço, sou um comilão. Ando a semana por fora, sempre de saco cheio de carne e feijão. Quando vejo uma loira ou uma morena, pois nada me estorba. Convido-a para entrar no meu caminhão e fazer muita manobra. Morena de estrada, toda enfeitada, de saia curtinha. Entrou no caminhão com a calcinha na mão e tocou na buzina. Eu sou um camionista, louco por mulher, de rabinho ao léu. Ficou toda molhada, foi do calor do meu caminhão. Toda enfeitada, de saia curtinha. Entrou no caminhão com a calcinha na mão e tocou na buzina. Eu sou um camionista, louco por mulher, de rabinho ao léu. Ficou toda molhada, foi do calor do meu caminhão. Despertador, és o meu maior eterno sofrimento. Saio sempre atrasado, desço as escadas em trombela. Chego ao trabalho mal-humorado, mas o que importa é o papel. Da minha confiança, patrãozinho, use mas não abuse. Atlântico, também é em português. E a seguir vamos ficar com o Fadinho do Pobre. Vão conhecer já a voz. Meu

rico vinho, meu vinhão. Dá-me cá o teu abraço, depois de fermentar, eu já nem sei o que faço. Rico vinho, meu vinhão, dá-me cá o teu abraço, depois de fermentar, eu já nem sei o que faço. Mas com moderação é evidente. E vamos continuar com a música para dançar Fado Corrido. Alma do humilde tem asa. consumo-lhe nas brasas e perfuma toda a igreja. O incenso morre nas brasas e perfuma toda a igreja. Por eu ser pobre, sorria da minha má condição. Por eu ser pobre, sorria e fazem ninho no chão. Voam alto as cotovias e fazem ninho no chão. Oliveira pequenina, também dá pequena sombra. Oliveira pequenina, ser pequenina, você comigo não zomba. Lá por eu ser pequenina, você comigo não zomba. Quem é pobre sempre é pobre, quem é pobre nada tem. Quem é pobre sempre é pobre, quem é rico sempre é nobre. Às vezes não é ninguém. Quem é rico sempre é nobre. Às vezes não é ninguém. Fadinho corrido, e vamos continuar com outro fado, e é o fado de Leiria. Leiria com um rancho ali dos lados da Azoia. Hoje na festa vem beber um copo.

a nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou um mar lagoa, com a lágrima dos meus olhos, por causa de uma pessoa. Apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem é que não chora quando amar de verdade. Lágrimas foi o título da canção que acabamos de ouvir. A seguir vamos ficar com um grupo musical que se chama Expresso 86. Pois vou cobrir-te com o manto do meu olhar. Mas se acaso te perderes na multidão, eu quero ouvir então a tua voz a cantar. Canta, canta ao amor, canta, canta à vida. Canta, canta, por favor, canta, canta, serás ouvida. Canta, canta ao amor, canta, canta à vida. Canta, canta, por favor, canta, canta, serás ouvida. Do meio da multidão,

aquela sombra que outra sombra repetia. Deste ao corpo aquela sombra que outra sombra repetia. Tu que foste a primavera, és agora a solidão onde a memória se prende dentro e fora da razão, onde a memória se prende dentro e fora da razão. Gastei contigo as palavras, meu amor, a quem pedi. O louco desejo verde que me perdeu porque o vi. O louco desejo verde perdeu porque eu vi. Mas abandonei a vida quando aprendi a canção de quem parte e vai sozinho com o silêncio na mão. Quem parte e vai sozinho com o silêncio na mão. Por isso esta voz fechada já quis a tua idade. Nada mais te pode dar, meu amor, minha saudade. Horas e 32 minutos. Nós continuamos sempre com a nossa música, mas desta vez vamos atravessar o Atlântico, vamos até ao Brasil. Nelson Ned, Tudo Passará. Te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Entrega o coração

teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua canta. Para ti, mãezinha santa, feliz aniversário. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, Graciano Saga com a canção Mamã Saudade, pois infelizmente nem todos cá têm a mãe para festejar no próximo domingo. E foi para eles. E vamos ficar com Maria Albertina, a rosa que me prometestes. Lançaste-me um doce beijo, tu prometeste voltar. Com um sorriso nos lábios, eu fingi acreditar. As rosas que prometeste são espinhos no meu ser. Desfizeram-me a ilusão de um dia voltar a ver-te. Olhos postos no horizonte e pensamentos distantes. Eu sonho voltar a ver-te, mesmo por alguns instantes. Sonho com o sol a brilhar, encontrar o que perdi. Sentir o vento a soprar, correr de novo para ti. Sei que me mentias e que não voltavas. Tu não me amavas tanto quanto querias. Sei que me mentias e que não voltavas. Tu não me amavas tanto quanto querias. Olhos postos no horizonte e pensamentos distantes. Eu sonho voltar a ver-te, mesmo por alguns instantes. Sonho com o sol a brilhar, encontrar o que perdi. Sentir o vento a soprar, correr de novo para ti. Sei que me mentias e que não voltavas. Tu não me amavas tanto quanto querias. Sei que me mentias e que não voltavas. Tu não me amavas tanto quanto querias. Sem ninguém, perguntei seu nome, sem ninguém. imaginar. E assim de repente você me apaixona. Quando será, Angelina? Quando será, I love you? Quando será, Angelina? Quando será, love me too? Seu olhar tão lindo, belo como uma flor, despertou em mim um profundo amor. Peguei sua mão e um beijo lhe dei. No meu coração seu nome guardei. Quando será, Angelina? Quando será, I love you? Quando será, Angelina? Quando será, love me too? Onde quer que eu ande, onde quer que eu vá, olho o horizonte, começo a lembrar quem eu tanto amei em meu coração. Pouco de saudade, canta esta canção. Quando será, Angelina? Quando será, I love you? Quando será, Angelina? Quando será, love me too? Nascera Angelina, muitas canções com o nome de meninas e de mulheres. Já ouvimos também há bocadinho a Joaninha e agora vai a Rosinha, e desta vez a Rosinha é um rancho. Esta noite vai chover, rosa molhada não cheira. Rosinha, Rosinha, Rosinha, meu banho, eu vivo sozinha, não tenho ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém. Rosinha, Rosinha, Rosinha, meu banho. Minha mãe é uma rosa, eu sou filha da roseira. Sozinha, não tenho ninguém.

e uma boa festa das mães no próximo domingo. E normalmente, se tudo correr bem, aqui estarei na próxima segunda-feira. Uma boa semana a todos. E vou-vos deixar com a Rádio Internacional RDP.